Salvador, boa noite, está 9240, final de 10. Autorizado pouso na 0-0-0-4-0 graus, 0-4-9. Sem pouso, está 9240. Salvador está a nível de atendimento, número 6074. Este é o 6074, voo Iduna, desse para 2000 país, sem restrições, QNH 1018. Autorizado a final do procedimento e a linha 630, pista 90, reporte estabilizado. Ok, voo do Suma, 2000 país, sem restrições, vai importar estabilizado, este é o 6074. No solo aos 21, táxi via Alfa e Juliette, pontão 1-1. Alfa Juliette 1-1, está na 2-1. O Gol vai ser bravo, formando o término do revolto, obrigado. Eu do México vou ficar sem bravo. Está agora a 61 milhas, Nordeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chame o controle da Caju, frequência 90 do sinal 3. Finalizou, Xenon 60, 104. Xenon 074, complementa final. Xenon Torre, frequência 98, decimal 95. 8095, 074, boa noite. Plano 334, foi Duna, se tiver condições, desde para o mesmo país, tem inscrições, altímetro 8098. Autorizado o final do procedimento, em ambiente de terreno, pista 0, reposta estabilizada. Autorizado o fundo, então ano 0, o vento é 1,0 graus, 0,4 mais. E repouso, pista 1,0, chama 0,64. Autorizado, Campina Grande, 370, o Nil, via Dr. Zulu, 10, até Neuma, e após direto Campina Grande. A decolagem é da 10, saída Uca, transição Lipa, controle 120 da cima 8, transponder 5037. 370, apertou 10, Neuma, DCC Campina Grande. Decolando no zero, perfil Pulca, transição de fase. 208, controle, 5037, transponder. Com 1170 no 9. Correto, voltejamento, chame o Alfus Pé, cancelamento, do 1170. Chama nessa, obrigado. Xenon 6074, no céu 1133, táxi via Alfa e Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, portão 4, o 6074. Tango Oscar Romeo Charlie, aguarde cópia para Florianópolis. Autorizado, pouso 910. O vento é 160 graus, 05 nós. Teve pouso 910, 334. Então, vai ficar no meu Charlie aqui, cópia. Autorizado, Florianópolis, pro nível 340, via Zulu 10 até Piraí, após direto rede e após, conforme o plano apresentado, a decolagem da 17, a saída São Bruno, transição Motiva, controle 120 decimal 8 e o transponder 5042. Então decola da 10 e a saída é a mesma, salvo 1, transição Motiva com curva à direita. Chama para o táxi. 37. Oi, boa noite. Vou no 354, autorização na Caju. Vou no 354, autorizado para Caju, 230, no nível, decola da 10, saída Luca, transição Caju. Controle 120 decimal 8, transponder 5044. Autorizado Aracaju, 230, decola 10, Pucca, voo de Caju, 208-0044, voo 1354. Correto, chama para o pushback e acionamento do 1354. Camarada, obrigado. Voo no 334 no solo 41, táxi via Alfa. E Juliette, portão é o 07. Alfa Juliette 7, 364. Aí vai. Bateu um prédio. 1224, sem identificação, chegada uma média não autorizada, voe para a posição ETAP, desça para o nível de voo 080 da presente, altímetro no 018. Autorizado, chame e fala o táxi, o nome 70. Autorizado, chame e fala o táxi, o nome 70. 224, tem condições de livrar o nível de volume 70 para presente iniciado em cima com high speed para sequenciamento? Voe direto do né? Confirme, tem condições de manter 240 nós indicada até a próxima posição do né? Mas eu estamos incrementando até a velocidade e a descida, vamos voar do uma direto. Sim, segundo para 2 mil pés, que é da 018, está autorizado o final do procedimento e alerta que se liga pistola 0, reporta estabilidade. Está estabilizado. estacionando identificação, chegada permanente autorizada. Rodovia chegada para o nível de voo 050 altímetro 2018. Primeiro veio da aproximação. Cópia. 94 Lena 2 4 Alfa autorizado Guarulhos, nível 340, via peso U 10, até Taubaté, a decolagem da 10, saída Salvo 1, transição Mótiva, controle 120.8 e o transponder 5041. Estamos 241, autorizado Guarulhos, devido ao 340, decolado 10, Salvo 1, Mótiva, peso 10, até Taubaté. Transponder 5041, controle 120.8. Correto, chama o custo de estacionamento, está 9241. Certo. No hotel sem restrições, fica para 3 mil pés, quem é down é 018. Chame para o táxi, vou no 354. Táxi, desça para o nível de voo 090, QNH 108. Direcionamento no posto táxi, Oscar no meu Charlie. Prodito na passarela. Gente, 224. Quatro, confirma a pressão antena. Desviando de um novo cúmulos aqui. Quantas milhas irá manter essa pro? Três, duas milhas só. Tá passando já. Dom 970, chame centro Recife, frequência no 25.45, alterna no 26.85. Com Recife 2545, 2385. Obrigado, Dom 970. Confira por quantas milhas, 1258? Gente, após o desvio, vou ir uma, 1258. Inicie redução para 2009 e seguir o fotão que está te dando aproximação. Dia passarela 2224, localizador pista vista. Passarela 2224, autorizado pouso, não 0, vento 130 graus, 05 nós. E repouso passarela. Então, você tem até o informe prático, posição de agora 9:12 no 5 milhas, 1-10, é um RB 321, passando em nível de voo na 3-0, investidão 090, será ultrapassado pela MEI, pela aeronave. Nós já estamos traços, em posição de 10 horas, no 4 milhas, rumo norte. É um 4-4-4, passando em nível de voo 070, investida 3 milhas, é o traço de que irá ultrapassar. Correção, irá ultrapassar o Ciriguaraná. Oxalema 258, pista para 2000 pés, altímetro no 098, autorizado ao sinal do procedimento LS, extinguida pista no 0, reporte estabilizado. 3398, pista para o nível de voo 070, que nos dá o 098. Autorizado táxi, trapapá, reposto para o cruzamento na 17. Correção às 241, pushback acionamento, posição 11. Autorizado, chame táxi, tá? 9241. Livre, pushback acionamento, tá? 9241. Renatel, confirma a velocidade de casa. Condições de redução da velocidade indicada em 2.0 nós. Gente, reduza para 1.60 nós. Quase está autorizado a olhar e manter após o pouso do ATR da passarela na curta. Oscar Romeo Charlie, livre o táxi via pista, 17, reporte na Lima. Completa a final, chame todos, frequência número 8, pista 95. 3295, boa noite, bom trabalho. Grande A, Alfa, passarelo 2224. Afirmativo, e mantém a posição antes da Juliette, passarelo 2224. Antes da Juliette, vamos manter. Autorização de pouso, ajuste no 08. Gente, boa tarde. 3398, fica para 2000 pés, que me dá o 08. Ona 354 autorizada a decolar da 10, vento 140 graus, 4 nós. Decolagem boa no 354. Charlie, você vai seguir a aeronave da TAM via pátio principal, e Índia. Reporte no ponto zero da decolagem. Torretana 241 para o tanque, para ver 1, 2, 9, 3 horas e 55 de autonomia, Alterna Galeão. Tá, 9241, táxi via Pátio 1, Índia, reporte no ponto zero para decolagem. Chama no ponto zero, pronto, 9241. Oxenem 258, pouso autorizado, 10, vento é 150 graus, 04 nós. 50, tá livre o pouso 6258. Bono 354, decolado ao 07, controlando 208. 208, 254. Gostaria de qual a posição de parada, por gentileza? É a remota 1-2, do pátio principal, o parceiro. Gente, remota 1-2. Qual a posição agora, Play 54, gol? Corona 354, contato radar, se para o nível de voo 230, via 6 Apuca. 230, via Apuca, gol. 34. Observe um arroz da TAM, oficial, na sequência um citation de cor branca. Após o segundo tráfego, prossiga para a remota 1-2. Resposta depois do citation, prossegue para 1-2, o pássaro 2224. Xanemia 258, no solo 09, táxi via Alfa e Juliette, portão 62. Alfa e Juliette, 62, eu não sei, portão 6258. Torre da 9241, pronto, ponto 00. Esta 9241, é autorizado. Alinhar e decolar da 1-0. O vento é 1-0 graus, 0-4 nós. A linha decola da 9241. 398, completa sinal, estrutura, frequência número 8, decimal 95. Sinal 8. 208, boa noite. O Oscar Romeu Charlie é autorizado, aliás, em manter 1-0. Controle Salvador, 0241, salvo 1, boa noite. 0241, contato retado, boa noite, 5 horas, nível de voo 340, via proteção voo. Via para 340, 9241, pode ser verdade, voar na sua, uma rua mais à frente, pode ler, né? Autorizado, ler, né? Direto, ler, né? Salvador, 3398, sinal 1-0. 3398, ciente, aguarde autorização de pouso, ajuste no 0-8. 2, aguardando autorização. Ok, Salva Tango. Oscar Romeu Charlie, autorizado a colar da 1-0. O vento é 1-0 graus, é 2 de nós. Então, eu estou reduzindo para 1-0, o vento é 1-0. Gol 354, chame centro Recife, frequência 95, decimal 45, alterno 26, decimal 85. 3398, pistão 0 livre, autorizado pouso. O vento 1-60 graus, 62 de nós. Autorizado pouso, 3398. Oscar Romeu Charlie, decolado Luna 4, chame o controle, 120, decimal 8. Uma boa. Eu sou Salvador, estou passando o Oscar Romeu Charlie. Agora eu estou no meu Charlie, contato radar do meu nível de voo 340, via saída São Paulo. Salvo 1, 340, Romeu Charlie. Vitor Celetel, completa final, chama a torre, frequência número 8, decimal 95. 1895, Vitor Celetel. Boa noite, está passando o Vitor Celetel, estabilizado em meio, 5% da posição, mas está conseguindo a base pela direita, 1-7. Gente, Vitor Celetel, responde para uma escala ligeira. Estamos em cima de condições de viagem para o cancelamento do Vitor Celetel. qualquer jeito, o Thiago está ocupando o modificado aluno 6, chame na final da 1-7 com curva à esquerda. Este Michel com a esquerda, só para na final 1-7 que o Rita trouxe. Tá, 3398, sou Celso 1-6, táxi via Alfa e Juliette, portão 1-0.